Alô, minha 3, e a chegada do Médio 1 e 2, para o nível de voo 050, ajuste no 020. Número 1 na aproximação, livre, chama 6312. Marcos 1 Jovem, trajeto da colagem pistão no 0.1, no 0 graus, no 8 mais. Após a decolagem, mantém a prova até 2 mil pés. Coragem, mantém um eixo até 2 mil pés, após o vestido da natureza de mão, subindo até o nível de voo 1.0. Vai manter 2 mil nessa proa, após voo a mão, vão acender o farol 0.0. Azul 2783, chama o centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. Recife 1288, até 1353, azul 273, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Apatão Leco, se o novembro confirma de algum visual na rota? Afirmativo. America 229, I'm alive at surface level 050, Tenente 1020. Okay, that's level 050 and checkpoint, Quick Meridian 229, requesting less deviation for weather. Daniela, Mesa 229. Yes, American 229, requesting present position, direct tilt, that's for weather. Roger, fly, direct tilt position, American 229. Direct tilt position, American 229, thank you.

desconfiga por quantas milhas, são 3304? Milhas, aproximadamente 10. Tem que reforçar todo o desvio. Vamos lá. 0, vento 1, 1, 0 graus, 11 baixo. Valeu, você fala de volta, 372. American 229 established on Iowa 6 right now. 118.9 for tower, American 219. 118.95. 95, yeah. Japan, Michael Smith, prosigue con tu salud. Então sobrevoou 510, Robson 44. Mais um metro, Zé Daniel, e manter a pista no zero. E mantendo o zero do seu planejamento. puxar o do pátio e reporte o terra. Sim, Bruno. Como são 44, não tem sobrevoo aqui antes de sair. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 1, 0 graus, 1, 0 mais. Então, a linha está autorizada a decolagem do 29. 04, chama o meu nome é 34. 34. Vou coordenar, aguarde para início do cheque, o Lima Zulu. Uniforme decolado aos 4 anos, brulhando e vendo e Zero oito, Bravo, Bravo no Fox. Imaginou o Golfo nas coxas? Já conseguiu encontrar o pessoal do pátio? Bravo, uniforme, contato a Daniel Nicolás, subvenção da Arborina e para Minas de Vão, 1-6-0. Vamos lá, Arborina, Bravo, para Minas de Vão, 1-6-0. Salvador, 1279 da Azul, informa que desvio à esquerda da rota, 3030 por 15 minutos. 4, caixa de 3 horas, 1-0 milhas, rumo oeste, passando no 050 para 1-6-0, com 1-2-0. Guardião 07, ele procura decolagem, o Guardião 07. Baixa voo Kilo, na sequência do Sirius, já conseguindo para o taxi Pachá, aí está agora do tráfego, chegando a passar para o ingresso como número 2. Azul 4204, avistado, pouso autorizado, pisto no 0, vento 1, 4, 0 graus, no 0 nós. Pisto molhado, segundo o tipo de pisto. Controle Salvador, bom dia, voo 9095. Voo 9095, contato radar na decolagem, pela viação da Morona, transição Alessa, para a linha de voo 3.2. Controle, tem uma boa viagem. Salvador, muito bom dia. Papapá, Wish, que liga para o transfer aqui, está bom mesmo? Wish, também papapá, Wish, que liga ali na sua identificação, início de chegada a mão para 4.000, está aí, Wish, vai dar 2 horas. Transfer para 4.000, 1.020, Wish, que liga ali na sua identificação. Chegando 4.000, está aí, via... Chegada no início, né? Sim, mas tudo bem. Transição 7 visual com o tráfego na chave 0. Então, inicialmente, decolhe com o Crua Norte e aguarde para o cruzamento da retaguarda do tráfego, ok? Para o Crua Norte, inicialmente, aguarde para o cruzamento da retaguarda da chave 0. Decolando por isso militar, o helicóptero com proa norte sem interferir. E a cruzar com a Bela Zero foi retaguarda. Volto, 4204. Última terra para trás, aguarde para ingresso da Lidia Eco. Eu estou levantando o vídeo de 1-0. Voo 095, tráfego 12 horas, 1,5 milhas, como oeste, passando de voo 120, passando de voo 160, estimulo. Ok, subindo para 190, voo Pastrano, bom dia, ZH07. Bom dia, 07, mantenha quente pés, linha do litoral, reparte e visão com o local de pouso. Vai chamar o Alderson. Alimento Bravo Uniforme, confirme a transgrave do destino e o estimado de pouso. 285, Sarita, está estimado o pouso Maracai para o 1-2-2. Quente. Chegou o Fiquinho, deu falar 352-1208. Boa, galera. Boa, galera. Obrigado, amigo. Oi, Salvador, bom dia. Eu sou 3179, posso mostrar no 09. Barbalho, Vitor. Nome 095, vou tentar evitar o caixa do Cumbi à esquerda, letra 245. Esquerda 245, voo 1009. Agora o azul 2791, para o internamento dos rios, agora vamos para o Cumbi. Coordenado, eu vou chamar novamente para ver se o pessoal chega. O pessoal já está aqui na Quebec para cruzamento da pista. Bom, 0095, suplementando o voo 360. 360, voo 995. Controle de copião, voo 5. Oscar, voo 5, contato radar na decolagem, supervisão da Momo para o voo 100. Minha saída, Momo, 100, confio. 2995, Número 3. 35, decimal 3, ao secundário. Mais ou menos umas 15 milhas, 10 milhas. Sim, já faz desvio, vou de medo. Faz desvio, vou ler da 3979. Salvador, Charlie, Jeff, corredor Charlie, em Jeff, mantendo o meu país, meu corredor e o que está acontecendo. Hotel Delta, no tempo de hoje, foi o estudo da pandemia. Eu sou o estudo da pandemia. A uniforme Serra, Juliette Papá. Continua com a gente estacionando e a conta de estacionamento. Firme o transponder, o código estacionado e a distância, a distância do salvador. Mas foi solicitado isso a ET. Foi um filho do cheque de motor. Potente no caixa do seu caixa. O Lima Azul Golfo está na escuta? Então, faz o seguinte: inicia o caixa até a papá e o cheque a gente faz na cabeceira no caixa, pode ser? Vamos pôr, tá bom. Vou ali na taxa em novembro. Tá livre até a papá. Ok. Eu acho que isso autorizou o saneamento, chame do táxi. Uma hora, 9 milhas, mantendo sobre o voo 510, próximo estado da Fonte Nova, condição 44, desse para 2010, autorizado final, nessa execução é 0.2. 7, rapaz Charlie, estabilizado em LS7, 610, Luiz, liga para levar. Patatá, Charlie, India, você seguiu para o Leão de Via Litoral, me confunde e chama de ponta. Cheque. Patatá, Charlie, India Eco. Salvador, 3179. Patatá, Charlie, India Eco, no tráfego do setor 11, portátil, deixa de para o seu. Quantos minutos de cheque? Gente, reporte o tempo. descendo ali a pista de morte lá de São Paulo. Bom, engenhado, pronto para decolagem. Eu estou em Lima Lima após o pouso, qual é o pai de destino? Mandar da época. Afirmativo. Tira o cabeçalho dela, tem um controle de fãs, controle do controle fãs. Mas no Golf, a estação está dele. Eu vou ficar no meu 7, 1, 30 graus, 1, 3, 9.